mil pés, completa a redução para 200 nós, o 3198. Voando zona, 3 mil pés, reduzindo, 3198. Zero, bom dia. Santa Fox modificado no 349. Desktop. Controle Salvador, boa tarde, acelerando no 40, na Fuca, Jamaracaju. Câmbio 140, contato radar, sobe e mantém nível de voo 350, via saída PUCA. Via saída PUCA, o nível 350, chinelo 6140. Afirmativo, o voo já deve iniciar ataque, será autorizado a fechar. Prozac, sua nome 621 com 172 a bordo, autonomia 0426, alterna Galeão. Zulu, via Pátio e Índia, até o ponto de espera. Ponto de espera 1895, ajuste no 021. 021, autorizado o ataque Pátio e Índia, ponto de espera 10, 1895, voo no 621. Aproximação, reporta visual, baixado para o lado, ajuste no 021. Vai. A visão. Luna 739, autorizado pouso, pista 10, vento 150 graus, 6200 nós, informa a partir do segundo terço da pista, encontra-se molhado. Ciente, livre pouso, cadeirão. Controle Salvador, bom dia, voo no 864, informação November. Filho no 864, aciona identificação, desce o nível de voo 050, chegada Mari. Identificou o nível 050, chegada Mari, voo no 864. Com 207, após o 737, está livre, até o 9. Passa 98 Torre, 198, destino 95, no pouso. 295, obrigado. Salvador, boa tarde, no 094, informação, na computadora. 3198, bom dia, continua a aproximação, ajuste na 021. 1021, avaliando, está 3198. Turno 094, aguarde autorização tráfego. Saída prevista para incidência. Qual é o 094, você tem um acidente para a saída prevista? É a Momo Frote. Momo Frote, que legal. Controle Salvador, voo no 864, está efetuando uma curva pro 060 para evitar formações. Autorizado de Zil no 864. Autorizado, voo no 864. 739, Sol 54, libera direita, chame o Sol 1, 2, 1, decimal 9. Libera 2, 1, 9, Sol 739. Meu Foxtrot Lima, autorizado táxi, reporta na Taxi Foi Papá, ajuste no 021. Solo voo 739, segurou. 739, via Alfa, atento da Juliette. Alfa, atento da Juliette, 739. Controle Oceaner 6140, solicita desvio à esquerda na proa 050, aproximadamente 80 milhas para evitar formação. 7140, livre desvio, chama o centro, frequência 12545, secundário 12685 e forma o mesmo desvio, bom voo. Quem vai informar o centro 12545, alterna 12685, Oceaner 6140, boa tarde. Mamo zero. 7 Romeu, Foxtrot Lima, retaguarda do mesmo, autorizado a decolar com proa norte. O vento 160 graus, 5 nós, reporta fora do solo. Adualiar e manter pista no zero. Manter no zero, bom. 094. Decola da pista 10 com curva esquerda no perfil Momo, então front. Acena transponder 510, controle 208, 094. Protegimento correto, chamo pronto, puxa acionar, gol no 094. Parado, 094. Oxlot Lima, decolada 57, pro norte, chame o controle 120, decimal 8. 208, Lima. Então 3198, solo 56, chame o solo 1219. 1219, solo 3198. Alfa Romeo, pronto para Kobe. Salvador, bom dia, Tan 3198, livrou na sua escuta. Tan 3198, portão 2, Alfa e Juliette. Alfa Juliette, portão 2, Tan 3198. Quem chamou para o Galeão foi o TAN 3191? No 648 para busca back acionamento no gate 3. Aguarde para o push no 648. Aguardando o push no 648. TAN 3191 na escuta foi que chamou para o Galeão? Afirmo, TAN 3191, né? Só está de fato. Oi? Renato. Ovo. Você também. Desde Santana, reporte 15 milhas fora. Portada 15 milhas, como eu posso fazer. Canto 3191, copia. Copia 3191. Autorizado nível 340 para Galeão. Conforme plano de voo, UP November 857, Moço. Decola da pista 10, curva direita, da Euleda, após Leda Irumi, 120, decimal 8, 55, 16. Autorizado para o TAN, 3191, salva Galeão, 340. Conta do plano, até número 857, até Moslu. Decola da pista 10, curva direita, saída da Euleda, direto Irumi. Controle Salvador 208, transponder 5516, TAN 3191, posição 5. Protegimento correto, chamo pronto, puxa acionar, 3191. Camarada 3191. Voo 648, coordena com a equipe de solo. É, dois da TAN irá estacionar no portão 2. Após o tráfego, está livre, seu puxa. após passagem da aeronave da TAM, da Grupo 2, o Coristapo estiver estacionamento para passar ataque. Bom, no 648. Está 5 milhas de TAP, gol 18164. 864, desce para 2000, ajuste no 021, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray da pista no 0, resposta estabilizada. 2000, chamará estabilizado ILS, gol 18165. Eu posso nem me chamar de pouso indo João Duval? Tá me chamando pouso para o Zuno 433, a reportar 20 milhas do Romeu Fox. Positivo, vai manter 503? Vai manter 1 no meu pé, só. Copiado. Salvador, Tantra 1191, possível detecionamento. Portão 5 está livre, chame táxi. Controle, voo 621. 621, prossiga. 621, para evitar afirmações, solicite desvio à direita, para o A230, para umas, no mínimo 30 milhas. Gente, autorizado desvio, no 621. Autorizado, 621, obrigado. Afirmativo, sujeito ao tráfego, tá possível sim. Chega a torre para a coordenação, para passear. Salo, gol 1648 para o táxi com 142 POB 0280 Alterna Salvador. Para passear, bom dia. Livre acionais, chame táxi. Livre acionais, chame táxi. Para passear. Livre acionais, espera da 102295, uma... Bom dia, bom, no 648. Bom dia. Vítor da Encerrado, agora 54 milhas, sudoeste de Salvador. Chama o controle Ilhéu, frequência 120, decimal 1, no bom voo. 201, obrigado. Pega acionamento, posição 0, 1, 0, 4. Está autorizado, portão no 0, gol no 0, 94, chame táxi. Camarada. 18, decimal 95, Gol 1864, até daqui a pouco. Torre Salvador, Gol 1648, posicionada 10, pronto. Chegou no 648, livre decolagem, 10, vento 140 graus 05 nós, tráfego a 7 milhas da 10, é um Boeing da companhia. Ciência, autorizar a linha em decolada 10, bom no 648. Torre Salvador, bom dia, bom no 864. Bom, 864, continue na aproximação, aguarde a autorização de pouso, ajuste no 021. Gente, no 021, aguardando a autorização. Voo no 864. 125, decimal 1, secundária 13395, correção 13325, bom voo. Recife 251, 3325, voo 1621, bom dia. Cena 200, acima identificação, desce a nível de voo 050, chegada à Mare. Positivo, Fox Lima, livre a frequência para a coordenação de tráfego, estamos considerando o pouso no 433, bom voo. Este é o movimento. Voo no 864, livre voo, na 10. O vento é 120 graus 05 nós. A pista está molhada a partir da segunda metade. Ciente da condição do pavimento, está autorizado pouso. Pista no 0, voo no 864. O voo no 648, decolado, 06, chame o controle em Salvador, 120 decimal 8. 1208, obrigado, boa semana. Controle Salvador, 1648. 1648, contato radar na decolagem, sobe e mantém nível 350, via saída PUCA. Aceitão 350, via saída PUCA, voo 1648. Estado, mantém rotatória, controle novembro. Agora. Controle 1500, vai, estimativa em condição de visagem descida para 1.500 pés. Ajuste em Salvador no 021. 021, 1.500 pés, não se pode não é. Oi, Salvador, até 319, 1.500 pés, 0.0. 319, autorizado a alinhar e manter 1.0. A linha é mantida, 319. No solo 09, ao livrar a direita, chame o solo 219. Direita 219, gol no 864, até daqui a pouco. Certo. Gol no Salvador, bom dia, gol no 864, está livrando a pista. Gol no 864, livre táxi até da Juliette. Até pode para o ingresso do pátio. Vai até antes da Juliette, gol no 864. Zona 91, livre, decolagem 10, vento 12, 0 graus, 059. Ao alinhar em dia decolagem, vento 10, 3191. Brasil 4307, autorização Guarulhos. .207 para Guarulhos, só um instante, eu cobro. Salvador, boa tarde, voo no 094, quanto espera? No 0, pronto. Boa tarde, voo no 094. Alinhar e manter, 1 no 0, está autorizado. Alinhar e manter, 1 no 0, voo no 094. 864. Azul 4207.com. Autorizado nível 340 para Guarulhos. Apezulu 10, Papa Alfa Índia, direto Umbade, Apezulu 44, Pagog, após Pagog, conforme o plano de voo. Decolagem da pista no zero com curva direita, da Euleda por Euleda Morte, mano. 120, decimal 8, 5520. Salve, mantém nível de voo 340, via saída da El. 340, possibilidade de voar Leda, 3191? Autorizado, 3191. Leda, 340, 3191. A critério. Colagem, 1-0, vento 1, 20 graus, 05 nós. Autorizado a decolagem, pista no zero, voo no zero mais baixo. Controle, voo no 648, solicita esquerda para 050, está a formação. Autorizado no 648. Lá para a seguinte. Estacionado e irá iniciar o táxi e reportará na outra. Papa Serra, livre táxi, chame na no ponto espera da 17. Ponto espera da 17, o Papa Controle Salvador, da 319, cruzando o nível 054 para o 340, solicita para o A180. Livre para desvio 3191. Sim, livre desvio da 319. Voo no 648, chama o centro Recife, frequência 125, decimal 45, secundária 126, decimal 85, bom voo. 125, 45, secundária 265, obrigado. Voo 642. Controle, voo 1094, decola no sexto. 1094, contato radar, sobe e mantém nível de voo 370, saída Momo. Nível ascensão 370, no perfil Momo, voo 094. 14207, não escuta? Azul 4207, na escuta. Positivo, desce até 2.000 pés, ajuste no 021. Autorizado a final do procedimento, é pós-estabilizado 6200. 2.000 pés, 21, vai chamar a estabilidade 6200. Salvador, autoriza 1.000 pés, 4.000 pés. Autorizado, Echo Zulu November. Cruzou novembro, torre 1 no 8, decimal 95. 2.5. Torre, Cruzou novembro. Prossiga, Cruzou novembro. Voando aqui, sinal 97, senhor. Ok, reposte na rotatória, Cruzou novembro. Reposte na rotatória, novembro. Possui um estimado para o pushback? Aproximadamente 7 minutos. Gente. Ali, a Copa Serra. Desvio à direita, 330, para ajudar a Palmas Banco. Autorizado, 394. Obrigado. Cruzou novembro, livre pouso no 7, o vento 1, 50 graus, 04 nós. Pouso autorizado, novembro. Bom dia, azul 4082, cruzeiro 210, para o 150, informação moderna. 4082, acendo identificação, desce ao nível de voo 050, via chegada à área. Identificação 050, via maio 4082. Estabilizado, Oxamea 200. 200, Torre 198, decimal 95, uma pouso. 1094, chama o centro Recife, frequência 126, decimal 85, secundário 2545, bom voo. 2085, 2545, boa. 5. Torre Salvador, muito bom dia, Oxenar 6200, 1 milha de Timbra da Baixada Gravada. Ok, Oxenar 6200, tráfego avistado, livre pouso, não 0, vento é 150 graus, 05 nós, pista molhada. Oxenar 6200, no Solon 24, chame Solon 29. Salvador, Oxenar 6200, Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, 08. Visado, chame táxi 4207. Siga para passar no da outra fonte próxima. Patango Eco Delta Fox, mantenha-se em condições visuais via corredores 1.500 pés, ajuste em Salvador 1.020, reporte no outra vez de Paris. Eco Delta Fox, confirme o tipo do equipamento que está a bordo. Zero via parte 1, Unitaxi Índia, ponto de espera torre 1-18-95, QNH 1020. Via parte 1, Unitaxi Índia, ponto de espera 2925, muito obrigada, bom trabalho, bom Approach go 1162, good morning, passing Starbucks Reception. Go 1162, call Cadence via Mara Arrival, descent flight level 050, QNH 1020. Via Mara Arrival, flight level 050, go 1162. Mas que vem iniciando o reporte, vai através da minha dúvida. O 4082, tráfego posição 9 horas, 3 milhas, mesmo rumo, mantendo no 1.500 pés, um Papa Alfa 31. Observando, aparentemente já superado 402. Do 4082, desça para 2500 pés, autorizado ILS. Posta estabilizada. É, posta estabilizada, descendo para 2402. Bom dia, Azul 4207. Livre decolagem, está 1 no 0. O vento, 1 no 50 graus, 0, 5 nós. Livre decolagem, 4207. Patango Eco Delta Fox, confirme a prova que está mantendo. Ah, corredor, acabou de sair. Forma pro ideal para Paris, que é 045. Controle Salvador, né? 22. Turno 28, mantenha-se em condições visuais, reporte 60 milhas de Salvador. 6202 estabilizado, 4082. 4082, completo final do procedimento ILS Express, chame torre 1-18-95. 1895, até daqui a pouco, 4082. Comando Apoio no 1162, right deviation to surrender. Adding 075 is 50 miles. And then we have the... We need the flying zone. Go 1162, clear deviation. After deviation, fly tap position. After deviation, after go 1162. São 11, com autorização Galeão. 38, confirme, irá modificar regras para instrumento? 38, afirma aqui. Confirmando, modificar da cinta presente? 38, afirmativo de chegada raro. Retorno 28, plano VCR modificado é o 1433, voando Mari para interceptar a chegada. Reporte quando no ideal de descida. 28, no 28, desça para o nível de voo 050. Não há tráfego a reportar no setor. O ajuste Salvador 1020. Alô, 34, chame o controle em 120 da cima 8. Ingressando no Paribio, Eco Delta Fox. Tango Eco Delta Fox, tem o corredor Interlagos, reporte visual com certo. Reportar. Capatango Eco Delta Fox, chame a torre na frequência 118.95. 7.2.9.5. Good morning, Capatango Eco Delta Fox, 1,700. Roger, Echo Delta Fox cleared, final runway 17, runway is wet, report field inside. Runway inside, clear to fly direction, final, runway final, Echo Delta Fox. Okay, weight landing clearance, cleared final runway 17, Echo Delta Fox. Flying 17, report clear to Echo Delta Fox. Molto, nível 360. Decolagem da pista no zero, curva à direita, saída da El, Leda e Irume. Transponder 5542, controle Salvador 120.8. Serra Bravo, Golf Lima, autorizado em nível 360, apoio 9857, Moço. Decolamos zero, curva direita, Dael, Leda, Irume, 5542, transponder, controle de saída 1208, Gol 556. Gol 556, cotejamento correto, chame pronto para o estacionamento. Chamará no 612. Solo 219. 219, bom trabalho, fechado. Terra. Terra, 2407. Desvio, 240 aproximadamente, por mais 25 milhões. Está salvação, aí retorna. Gente, autorizado o desvio, Rua Azul 4207, reporte por terra. 4207. Solo Salvador, bom dia, 4082 de Bruno. 1000 feet, NH1020. 4000, 1020, go 162. Guarulhos? Afirmo. Autorizado, Sierra Bravo Golf Romeo, via Pesiluno 0, Piraí, segue conforme rota, nível 340. Decolagem na pista 1-0, curva à direita, saída Dael. Leda, Motiva. Transponder 5537, controle Salvador 120.8. Tá 3895, autorizado Guarulhos 340, apenas do Luno 0, Piraí, direto conforme rota. Decola da 10, curva direita, da EO, Leda, Motiva, 5537, transponder o controle Salvador 120.8. Luno 5. TAN 3895, cotejamento correto, chame pronto, puxa acionamento. Chamado TAN 3895. TAN 28, voe na Prodigy, tá? Go 1162, descent to 2000 feet, NH1020, clear ILS X-ray of runway 10, report status. Descent to 2000, go 1162. Now we are flying heading 060 to intercept the ILS locally. 4082. Azul 4082, Juliette, portão 03. Juliette 03, azul 4082. Delta Fox, ground at 39, clear to enter apron 5. Pastor 3-2, Cinti da Papá. Primeira nave chamou solo. Pastor 3-2, FAP 2732. Pastor 3-2, Papá confere, 1 minuto para cópia. Cinti. Só para direcionar? Acionamento a critério. Gente, o pastor 3-2 já acionou no espaço. Motor 32, autorizado, Serra Branca, Papai Sierra, via Golf 677, nível 080. Decolagem da pista no zero, voo à direita, saída Coral. Transponder 0275, controle Salvador no 20.8. Passo 32, autorizado 080 para Serra Bravo, Parque é através da Golf 677, decolagem da 10, curva direita, saída Coral, aciona 0275, chama Tron 208. Se possível, colherão o nível 100. Gente, autorizado, 100. Boa tarde. São 9 a bordo. Tá ciente aí, tá autorizado o nível 100. Chame a torre para táxi em 1-18-95, QNH-1020. QNH-1020, vai chamar a torre em 1-18-95 pro táxi. Muito obrigado. Salvador Tower, go 1162. Established on RLS, runway 10. Pegou 1162, have in sight, clear to land runway 10, wind 150 degrees, 05 knots, altimeter set 1020, runway is wet. Clear to land runway 10, go 1162. Informando os términos do rebote. Muito bom dia, obrigado. Gente, bom dia. Bono 790, copia. Autorizado, Serra Bravo Romeo Fox, via rota do plano, nível 370. Decolagem da pista no zero, curva à esquerda, saída Puca, Jamucaju, após voar Romeo Fox 018. Transponder 5546, controle Salvador 120.8. Channel 6255, aciona identificação, voando Pabog para interceptar a chegada Mari. Desça via para o nível de voo 060 ou ajuste no 020. Ok, descendo via para o 060, chegada Mari, 6255. Bom dia, Torre Salvador, passou 32, pronto para o táxi da parte militar. Pastor 32, bom dia, livre táxi até o hotel. Reporte para o cruzamento da 10. Gente, livre táxi de hotel vai chamar no ponto de espera. Eu vou 1162, the ground at 46. Contact ground 121, decimal 9. Ground at 29, eu vou 1162. De bom. Go 1162, approve the taxi via Alpha Juliet Gate 10. Alpha Juliet Gate 10, 1162. Good day. Corre, pastor 3-2. Espera. Pastor 3-2. Vai decolar da interseção ou da cabeceira no zero? Cabeceira. Livre. Taxi. Então, via pista 1-0. Chame a linha de pronto para decolagem. Estão autorizado o táxi através da pista 1-0. Vai chamar quando pronto para decolagem. Jet Bravo Delta, descida a critério, não há tráfego a reportar no setor, a descida para o nível de voo 060, o ajuste Salvador no 020. 2-8. Netuno 2-8 para o Odiduna, descida para 2.000 pés, ajuste no 020, autorizado a final do procedimento ILS X-ray da pista no 0, reposto estabilizado.